Eu nunca duvidei, não fiz aposta. Eu me esforcei pra ser do jeito que ela gosta. Quem disse que elas precisam de nós? Quem disse que elas precisam de nós? Me lembro, ela ainda uma menina. Subiu pra mente, ela virou minha sina. Quem disse que o tempo importa pra nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós. Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Que o segredo do sucesso está no sino dourado. Quem disse que elas precisam de nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós. Entendo que as garotas de hoje em dia estão ligeiras e têm boas amigas. Quem disse que elas nunca brincam a sós? Quem disse que elas precisam de nós? Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Que o segredo do sucesso está no sino dourado. Quem disse que elas precisam de nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós. Eu vou fazer um colar de pérolas que eu roubei das flores que eu colhi. Eu vou fazer um colar de pérolas que eu roubei das flores que eu colhi. Eu vou fazer um colar de pérolas que eu roubei das flores que eu colhi. Eu vou fazer um colar de pérolas que eu roubei das flores que eu colhi. Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Que o segredo do sucesso está no sino dourado. Quem disse que elas precisam de nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós. Pra te fazer sorrir, não é fácil resistir.